mas não vejo ninguém do meu lado. Tanto eletrochoque no cérebro, eu devo tá surtado. Será que todo mundo é louco, apenas perturbado? Deixo crescer a barba mesmo sem ter nenhum fiapo. Sensação de tá na matrix, do fio na minha mente. A faca é de dois gumes, eu rio nessa frente. A pílula vermelha, dei ali pro cachorro. Decisão errada eu sei, agora vive dando esporro. Os versos que eu arroto, vem do meu coração. A paisagem que eu anoto, derrete em minha visão. Misturo céu azul e areia, transforma em lua cheia. Homem-Aranha usa cipó quando acaba sua teia. Nessa selva de pedra, sanidade não é comum. Virei à esquerda na esquina e não cheguei lugar nenhum. Sem saída pra direita, mas longe de pra minha pira. Andar pra trás não é regredir, pergunta pro Curupira. Assemelha, mas não se espelha, meu rap é pulga atrás da orelha. Pensamentos conflitantes, caso sem telha, estouram as telhas. Muito mais acelerado, sério de acerado, mano, tô cansado. Dura muda no pescoço, a vista já claro que tava embaçado. Agora mais relaxado, já posso continuar. Onde é que eu tava mesmo? Calma que eu vou lembrar. Loucura, ou se quiser insanidade. Dentro do que cê diz, condiz com a realidade. Loucura, ou se quiser insanidade. Dentro do que cê diz, condiz com a realidade. Dentro do que cê diz, condiz com a realidade. Eu já perdi a noção da minha realidade. Eu já usei loção que dizia ser farmacêutica. Já tomei choque no crânio, solução terapêutica. Vivendo em outra dimensão, Andrômeda, olhar vazio, reflete emoções deturpadas, esquivo de comprimido, mesmo sem ter lido a bula, porque ela nem faz sentido. A cura, como pode vir comprimida? Porque lucra, empresa grande com gente esquisita. É angustiante, chamado de delirante. Loucura crônica, a sensação é sufocante. O alerta já tá ligado, será que o recado tá sendo assimilado, captado, assimilado? Vivendo exaltado, então sendo internado. Buscando ser adaptado, pensando tá raptado. O que você tá falando, posso saber? Com aquela plateia ali na frente, consegue ver? Consigo não. Sigo minha intuição, aliás, quem é você? Eu tô falando aqui, eu já nem sei quem é você. Sou seu reflexo, isso é sem nexo. Calma que vai mais além. Então explica. Você tá falando aqui com ninguém. Isso nem faz sentido, escuta amigo. Presinto perigo, ainda bem que tô protegido. Cortei minha mente ao meio, escondi a outra metade. Vou até em rotação, encontro ela mais tarde. Loucura, ou se quiser insanidade. Nem tudo que cê diz, condiz com a realidade. Loucura, ou se quiser insanidade. Nem tudo que cê diz, condiz com a realidade. Nem poucos vai preenchendo as páginas em branco. Cada vez mais claro que perdeu as rédeas, caiu do balanço. Quem sabe isso não seja algum tipo de avanço. Pra você ver, rap é feito até durante o descanso. Com muito ranço, aceito o penso servido. Mas penso tanto choque, cérebro deve tá cozido. A comunicação se tornando bem mais difícil. Ainda bem que depois que dormi vou acordar no paraíso. Acordei, mas olha, ainda tô aqui. Acho que ia ser baixo assim, eu te deixar aqui. Não tem ninguém, então vamos conversar. Porque aquela seringa ali não cortou minha jugular. Sinto substâncias na minha corrente sanguínea. Não sabia que você era bom assim. Nem eu, mas misturei caolina e hematite. Anoto meus pensamentos e sanguínea, me chamem de Da Vinci. Ou se quiser, de pintor Rafael, pinto imagens na sua mente. Aposentei o menestrel, destruo as pirâmides, construo a torre de Babel. Ficou torta que nem a de Pisa, piso nesse chão instável, interminável. Meu trabalho de construção, focado, não falho. Perdeu a noção, já terminou sua viagem pela Idade Média. Ela nem começou, vou ler mais tarde a enciclopédia. Tragédia. Não sei se deu pra perceber, conhecimento é minha arma. Então usa ele, você. Você. Loucura, ou se quiser insanidade. Nem tudo que cê diz, condiz com a realidade. Loucura, ou se quiser insanidade. Nem tudo que cê diz, condiz com a realidade. Loucura, ou se quiser insanidade. Nem tudo que cê diz, condiz com a realidade. Loucura, ou se quiser insanidade. Nem tudo que cê diz, condiz com a realidade. Loucura,